como isto é prático, é na administração pública, como quero estar em paz com a minha consciência, como creio ter apenas cumprido o meu dever, quando tomei a iniciativa de tentar organizar o funcionamento desta Assembleia no início deste mandato, naturalmente apoiado pela grande maioria deste plenário, também eu pus no lugar de representar a Assembleia Municipal à disposição do meu partido para as próximas eleições autárquicas. A decisão já me foi comunicada e ela é no sentido de haver um outro candidato a cabeça de lista à Assembleia Municipal. Posso então concluir, perderam a confiança em mim. Assim sendo, informo o plenário que não farei parte das listas de candidatos à Assembleia Municipal em outubro. Quero reafirmar que continuarei a apoiar, naturalmente, o professor José Carlos Alexandrino, como não podia deixar de ser. A Problema Verde é um homem de grande tenacidade e determinação. E é isso que o Conselho precisa no próximo ano.